Na lei da nossa área vacilou virar réu. Então presta liberdade, faz fumaça pro céu. Faz fumaça pro céu, faz fumaça pro céu. Faz fumaça, ei. Na lei da nossa área vacilou virar réu. Então presta liberdade, faz fumaça pro céu. Faz fumaça pro céu, faz fumaça pro céu. Faz fumaça, ei. Salve, salve, queridão, nós voltou. Bem mais cruel que antes de AKG, moletom. Com rap do bom, Castelo, não acredita. Meu som é pra maloca e cuzão, só critica. É nós na fita, avisa lá malandragem. Luta pelo que é seu, nesse sistema covarde. Tão descola da grade, que a brisa me fascina. Mais tarde no peão, no rolê desbaratina. Se o rap contamina, os mano e as mina. Batidão tá por cima, minha boca sai rima. Nós tá no barraco brindando uísque energético. A vida me ensinou a ser um homem correto. Vivendo na Babilônia, arranha-céu de concreto. Cada um no seu corre, por isso é bom estar esperto. Então vai de opalão, caravan no destaque. A barreta veludão, nos estilo, nos Nike. No corre das numeras, guerreiro segue avante. Na luz do luar, pra combinar com os brilhantes. Então roda a ponta, favela sobreviveu. No breu, aonde Zé Povi se fudeu. Hoje nós tá aqui pra somar e alertar os monstrinhos no ódio pra metralhar. Interpretou o papel, jogar no time dos réus. Desmoronou sua papel e fez fumaça pro céu. Na lei da nossa área vacilou virar réu. Então presta liberdade, faz fumaça pro céu. Faz fumaça pro céu, faz fumaça pro céu. Faz fumaça, ei. Na lei da nossa área vacilou virar réu. Então presta liberdade, faz fumaça pro céu. Faz fumaça pro céu, faz fumaça pro céu. Faz fumaça, ei. Novamente, ó, nós aqui portando as quadradas. Gangsta, meu time estrutural, minha quebrada. 9mm, Taurus, carabina. 357, 12 foto, marroquina. Espelho, espelho meu, qual que é a fita meu? Indisciplina é mal, clique, clique, vai pro breu. E tem que ser assim mesmo, é o certo pelo certo. Independentemente se o mundo não é correto. E assim nós continua, ao brilho da lua. Me assonam pro rolê, pode crer, meu nome é rua. Que à noite eu sou função e a brisa me acompanha. Estrago de liberdade é umas bolas na maconha. Chapô ficou chinês, é 420, né, Jão? Então aumenta o rap, roda massa, ladrão. Tem mais de mil por mim e uns inimigos à parte. Com a cabeça erguida, deixa eu ir fazer minhas artes. De astro ou de golfão, ou de opalajão. Dependendo do trajeto, vou de Monza, Tubarão, Falco, Tornado, Hornet XT. Se for pra tirar chifra, vamos de Audi dublê. Nike XXL, Mizuno no Ciclone. Não importa as de 100, tem que pá, tem que ter nome. É ilegal meu porte, os polícia quer catar. Comédia não sustenta e ganha 10 pra caguetar. Nas ruas de Brasília, o terror impera. Salve confirmado, e os leque ponto pra guerra. Mas consta lealdade por parte da quadrilha. Rap DF, Cerrado, salve família. Vacilou virar réu, então presta liberdade, faz fumaça pro céu. Faz fumaça pro céu, faz fumaça pro céu. Faz fumaça, ei. Na lei da nossa área vacilou virar réu, então presta liberdade, faz fumaça pro céu. Faz fumaça pro céu, faz fumaça pro céu. Faz fumaça, ei.